18190 passing Duna intersection, complete procedure and contact now tower 118.6. Contact tower 118.6 Argentina 19010, heavy sight, KNH 1013, clear to land, runway 10, wind is 150 degrees 04 knots. Roger, Vietnam, runway 10, KNH 1013. KNH 1013. Argentina 1910, do you copy? Afternoon setting is 1013. 2913, Nevada 09, taxi approved, White taxi, Foxtrot and Alpha, Juliet and Gate 11. Roger, Nina 1, 910, via Foxtrot, Alpha, Juliet, Gate 11. Bom dia, Igor. No 173, informação Delta, prossiga. Autorização Guarulhos, 3-0. Aceita 3-0? Com 173 autorizado no aeroporto Guarulhos, via 390 até Tango Bravo Eco, nível de voo autorizado 360, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, subida Sorro 1, transição Motiva 5-0-1-1, transponda o controle em 19-8. Salvo, Sierra Alpha November Victor Oscar 1, transição Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Guarulhos 3-0, 1-0 decola com você. Saída. Salvo, 1, então Motiva. Pelo 1-0 até Salvador, bom dia, 3-8-1-6. 3-8-1-6, sem educação, via chegada do MED 1, desse Matheus 050. Seu time é 1-0 no 3. Bem, se ele está dia, 0-0-5-0, muito bem informação, Belo. Salvador, onde está? Se ele está informação. 7, está 3-8-1-6, para o procedimento e estabilizado. 3896, informe ao término de Gil. Quem é que está 3896? Avô Iduna. Desce para 2000 pés, 2003, informe estabilizado. Duna 2000 pés, informe estabilizado. National Tax Gol 11. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Gol, Gol India Fox. Peço autorização de reboque do pátio 3, posição Lima, para pátio principal, posição 4. Gol India Fox, autorizado até a saída do pátio 3, aguarde para ingresso do pátio principal. Gente, obrigado. A direita vem, deixa eu pronto, ponto de espera, gol 973. Alô, telefone Índia autorizado até o Golf 04. Golf Índia Fox autorizado ao 4, obrigado. Gol 1173 autorizado alinhar e decolar 990, vento 140 graus, 04 nós. Ainda fala 10, gol. Salvador, então 3520.8, lift no táxi. 2060, tá 3816. Eu não tenho condição de voar duna também, seu 3816. Ah, tá paralelo agora, tá uma milha à direita da aproximação, aproximando pro 060, vai deixar a duna à esquerda. PS, tá 3816. Fomos estabilizados para o procedimento. O ajuste ao altímetro 23 descendo para 2000 pés. PS, tá 3016. Manda ajuste no 013. Afirmo. No 1173, decola 233, chame controle Salvador 198, meu voo. Vai chamar 198, 1973, bora. Para Salvador, bom dia, gol 1173, decola 0, São 1. 1173, contato radar, submantendo o 360 via saída São 1. 360, saída São 1. Só 3896, completo sinal, último agora torre na frequência 118, decimal 62. 2862, 3896, bom dia. Tá 3896, cabeceira 1-0. Tá 3896, tráfego avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-50 graus, 03 nós, altímetro padrão 1-0-1-3. Sempre pouso 1-0, 3-2-1-6. Argentina 1911, position 11, we are ready to copy to Buenos Aires, 400. Argentina 1911, stand by, copy. We are ready to copy. Para o táxi, o Santos 3520, está com 120 POB, 215, alternando Maceió. Então, 3520, cruzado táxi até ponto de espera, pista 1-0, via parte 1, táxi Índia. Chame pronto, ponto de espera. Via parte 1, vai Índia, chamado ponto de espera, 3520. Golfo, Índia Fox, estou ciente do término do reboque, portão 4, bom dia. Ok, obrigado, bom dia. Solo aos 37, livre à direita. Taxi Eco, taxi via Alfa, chamando Juliette. Eco, Alfa Juliette, 37, 32, 9. Argentina 1911, ready to copy. Yes, go ahead. Argentina 1911, clear from Salvador TC Alfa, Eco Zulu, flight level 400, via flight plan route. Departure, runway 10, right turn, 71. Departure and dark blue transition. It's called code 500, correction 5020, solid departure 119.80. Via do Seiko Gerard, flight Basulio. 400 via flight plan route. Departure runway 10. And scope the flight 020. And departure frequency 119.80. Confirm please the departure, please. Departure is Servo 1, Sierra Alpha November Victor Oscar 1, and Docu Transition Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Thank you for the departure and Docu. Yes, that's correct. Call me ready. Full ready, stand 11, Argentina 1911. I will call full for pushback from the Chile. Argentina 1911. Então, 38 no meio, Juliette, portão 8. Juliette, obrigado. Ponto espera, pronto, 3520. Então, 3520, pista 1-0, autorizado, linha de decolar, vento 1 a 40 graus, 02 nós. Linha de decolar, 3520. Chama agora o centro Recife, na frequência 251, alterno 23, decimal 8. Chama agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterno 23, decimal 8. 251, 823, 24. Tá 3520, decolado aos 4 anos, chame controle, Salvador 198, por voo. 198, 8, boa noite, Tan 3520. Boa noite. 3520, contato em radar na colagem, submarino 370 via saída PUCA. 3520, possibilidade de voar direto Conde. Tower, Argentina 1911. Go ahead, Argentina 1911. Could you confirm, please, the departure for RAS? It's Salvo departure, Sierra Alpha November Victor Oscar 1. Salvo 1. Salvo 1 and W13, 1911. That's correct. PAN 3520, Xena Centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Vai chamar Recife 126.85, 2545, PAN Belgrano, Argentina, 1911 from position 11 from Pusa, startup. Argentina 1911, startup approved, coming ready to taxi. Okay, you're ready for taxi, Argentina 1911. ground, 19911, ready for taxi, runway 10. 19911, taxi approved via apron 1, and taxiway India, call me, ready to take off 1810. Taxi to apron 1, via India, and ready for runway 10. Correct, NH1013. Duty 31013.